Teoria. Teoria. Teoria não ovo. Sim, é verdade! Mais um Teoria Não Ovo com essa bancada maravilhosa. Eu, Cid Cidoso, e à minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom. Igor Seco! E, não, mais uma vez. O que aconteceu? Não se encontra. Acho que ele foi abduzido. Provavelmente. E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo, tudo bem com vocês? Deve estar tudo bem, deve estar só alegria, deve estar só diversão, deve estar assustado, na verdade. Porque o tema de hoje é aquele tipo de tema que se a pessoa escutar meia-noite... Dá, né, um cagaço. Dá um cagaço, porque tem uma galera que usa o Não Ovo pra dormir. Várias pessoas, porque como sai, né, na virada... Da quarta pra quinta e o outro da virada da quinta pra sexta. Tem muita gente que, né, que escuta na hora que tá dormindo ali, vai dormir, pá, e usa. Né? Não sei se consegue dormir também, porque eu acho que a gente não tem uma voz de sono. Como a gente publica ali perto da meia-noite, eu vejo muita gente tweetando que, pô, eu ia dormir agora, se eu não ouvo, vou ter que ouvir antes de dormir. Vira uma obrigação, né? E aí? Pois é, e será o tema... que vai dormir? Não sei, o tema de hoje, ele pode assustar algumas pessoas, porque eu sei que tem gente que tem medo desse tema aí, inclusive o Fê Castanhari, né, o Castanhari aí do YouTube, ele tem medo também, outras pessoas também, tudo mais... porque o tema é, e se nossa sociedade estivesse infestada por alienígenas? Quem garante que não tá, né? E eu tenho quase certeza que está. E agora? Aí que tá a discussão. Você acredita em alienígena, Luigi? Então, como eu já disse em outros podcasts, aqueles sobre medos... Podcasts? Ah, o que eu falei? Podcasts. Foi pum de caches? Ah, foi o que eu ouvi, pelo menos. Bom, não sei, mas enfim, como eu disse no outro podcast... Acho que eu tô com aquele podcast de merda na cabeça ainda. Sobre medos, os alienígenas, o ET, o medo de uma invasão extraterrestre acabou com a minha infância. Eu sempre tive muito medo de extraterrestres. Mas sei lá, hoje em dia eu olho pra eles como uma grande galhofa. Eu acho que hoje em dia eles têm mais medo de você do que você deles. É porque hoje em dia qualquer coisa é ET, virou a desculpa básica pra qualquer coisa que você não consegue explicar. Nossa, olha só as pirâmides, a ET. Olha só a casa, não sei o que, a ET. Ai, minha mulher tá grávida, não fui eu, a ET. Então, tipo, tudo virou desculpa pra ter. Virou uma coisa galhofa. Entendi, uma galhofa. Não é todo dia que eu escuto essa palavra. Uma galhofa. Uma galhofada. Meu pai falaria galhofa. Mas tudo bem, legal, galhofa. Não, gostei, vou começar a usar. E você, Brian, você acredita em ETs? Você acredita em milagres? Em vida extraterrestre, eu acredito que seja possível. Mas, perceberam? Eu perguntei, você acredita em ET? Você falou, não, em vidas extraterrestres. Não, é porque geralmente quando falam em ET na televisão e tal, eles falam sobre seres inteligentes. Eu tenho medo. Você acha que eles não são inteligentes? Acho que não, acho que podem ser bactérias. Ou burros. Ou burro pra caralho. Aquela história do Serginho Grosman, Vida Inteligente, na madrugada. Na madrugada não acontece isso. Em outros planetas. Em Marte não deve ter. Não tem Serginho Grosman em Marte. Não tem Serginho Grosman. Enfim, nossa teoria é justamente sobre isso. A gente vai tentar debater um pouco aqui. E também descobrir se, de repente, existem ETs infiltrados aí, né? Então, nós já tivemos alguns exemplos aí no cinema, né? Nacional, o Smith é brasileiro, não é? Ou não? Não, né? O Smith? É. Eu não sei. Tem cara de brasileiro. Eu achava que era. O MIB, por exemplo, Os Homens de Preto, né? Teve várias e várias sequências. Ele explora muito esse assunto, né? Dizendo até que, de repente, um cachorro pode ser um... Michael Jackson, um alienígena. Ah, não, mas isso é certeza. O Michael Jackson fala... Tem uma cena clássica dos Homens de Preto. Os Homens de Preto. Os Homens de Preto. Os Homens de Preto. Os caras fizeram o... Como é que é o nome dele? O quê? O Pinóquio? O Pinóquio. Homens de Geppetto. Os Homens de Preto. Os Homens de Preto. Lá tem uma cena clássica que o Smith, ele sai, né? Uma hora e aí ele acabou de ter a revelação que existia toda a MIB lá e tudo mais. E aí ele sai na rua e começa a perceber... todos os ETs que tem em volta, assim, é um ET andando de bicicleta, é um em baixa coberta, é uma barata que fala com ele, vai pisar e depois coisas tira o pé. Que a professora dele era um extraterrestre. Tudo, né? Ele começa a ter uma outra visão do mundo, né? Será que a gente vai passar essa visão pra quem ouvir esse podcast agora? Então, de repente, pode acontecer. As pessoas estão aí tão, né, despreocupadas aí, ficam ouvindo Wesley Safadão, ficam fazendo coisas que acham que são normais e não percebem o que acontece à sua volta. De repente, tá na cara da sociedade, a gente não percebe. Talvez a gente também não consiga perceber, não só os ouvintes, mas nós mesmos, né? Se a gente parar pra analisar, talvez a gente consiga entender melhor esse mundo ou outros mundos. Tem muita gente que ouve no trem, no ônibus e tudo mais, e eu garanto que se olhar ao redor agora, deve ter pelo menos um suspeito. Ah, com certeza. Esse é o melhor lugar pra olhar. Ah, com certeza. Se você tá no trem, tá no ônibus, tá na rua em geral, para agora. Para o que você tiver. Para tudo. E olha em volta. Olha em volta. Olha bem. Não, olha com calma. Se ele pega a linha 9, diamante do trem, com certeza ele vai encontrar bastante. Já. É que eu pego sempre que vem de Osasco. E se um de nós também for um ET? Aí será que acho que não vai contar, né? Ou então a gente pode perceber aqui tentando, se a pessoa estiver disfarçando, tentando não querer falar do assunto. Será que é por isso que o Igor não tá aqui? Quando olha aí. Sobre o tema, ele vazou. É, e foi bem depois que ele soube o tema que ele sumiu. É, pode ser. E ele parece um pouco daquele ET que toma café no MIB. É meio. Café, né? Faz café. Coitado, lá. Ué, cara. Ele é magrinho. Magrinho, é alto. Barrigudinho. Não é? E não é meio assim, ET? Eu não lembro direito como é que ele é. Mas não é um altão meio magrinho? Não, parece uma barata. Uma barata meio. Quer dizer atropelada. Que o Igor parece uma barata atropelada? Do MIB. Quem tá dizendo isso é você? Eu não. Eu tô falando do café, não tô falando de barata atropelada. Eu durmo com a consciência tranquila à noite. Não, ninguém tá falando de barata atropelada não, aqui. Não, mas o que você está comprando, o Igor, parece uma barata atropelada. Essa é a grande questão. Você acha? É porque é uma barata comprida. Acho né? Fofinho. Ele é um gafanhoto, acho. Ele parece a letra S, assim, retorcido, sabe? Se fazer um SS embaixo. Parece que tá com uma doença de. Um verme na barriguinha. Sim, parece que tá com uma solitária. E alguma coisa. Pressionando a costa ao mesmo tempo, então tipo, a barriga vai lordose, pra frente. Tem uma lordose, vai pra trás ao mesmo tempo. Trás, não é? Igual a curupira. O pé virado pra trás, nunca percebi isso. Eu acho que é, sim. Mas que é ter maluco, curioso, né? Curioso agora, mas pois é, segundo os homens de preto aí, também outras, por exemplo, a gente tem canais especializados em extraterrestre aqui, canais? Né? Canais não, um canal específico que fala muito que é o History Channel. Ah, canal de TV. E outra, sim. Se o History Channel se chama History, ou seja, História, em inglês, significa que ETs fazem parte da história. Se eles fazem parte da história, logo ETs existem. Eu já acho que significa que tá tudo errado no canal que é History. Só fica falando de ET. Não. Tudo culpa é dos ETs. A história mais bem explicada da história. E se for? Como é que você vai saber? Vocês têm percebido que ultimamente tem aparecido muito poucos extraterrestres atuais? Geralmente agora, quando se fala de ET, são ETs que fizeram coisas antes. Alienígenas do passado. Alienígenas do passado. Quando a gente era menor, quando eu, sei lá, nos 90, quando ia aquele estudioso de aliens no Gugu, como é o nome dele? O doutor... ele falava sobre aparições e coisas atuais. Entendi. Parou de acontecer. Parou de acontecer, mas sabe por quê? Porque o ET, do ET Rodolfo, morreu, né? Ah, pode ser isso. Deve ser. O planeta dele pode não ser. Morreu. Não, mas assim, eu pode quero... ser. Por exemplo, falando assim, mas os ETs que estão entre nós, olha o seu lado aí no trem da linha de Osasco. Mas assim, o que levaria um ET a sair do planeta dele e vir logo pro Brasil, assim, sabe? Sair de Osasco. Que puta falta de criatividade. Esse cara, ele tem tecnologia pra viajar o universo, ele vai vir logo pro Brasil... Não, vai ver, todo mundo que mora aqui tá querendo sair. Justamente um ser não, com vai uma inteligência ver. Superior. Não, olha só, eu vou lá no Brasil. Mas veja bem, Luiz, vai ver. Existem tantos ETs em outros lugares que pode existir um sistema deles próprio de migração, entendeu? Crise de imigrantes. E será aí que existe um ISIS do planeta ser, dele? Eles estão migrando pra cá? Pode ser. E aí tem tanto... já tem muito ET nos Estados Unidos. Vamos ter que ir pra outro lugar. Eles começam a tentar equilibrar o planeta aí com ETs. Porque se tá todos os ETs no mesmo lugar, tá todo mundo num lugar só, ia ser muito na cara. A galera ia perceber. Ia ficar meio explícito. Ia ficar muito na cara, entendeu? O pessoal ia perceber. Então eles tentam espalhar pelo mundo, que é pra eles também conhecerem novas culturas. Ia virar uma 25 de março dos ETs, né? Todo mundo vai pro mesmo lugar e domina uma Natal, determinada região, tá ligado? Fazendo muamba interplanetária. Essa é a Cracolândia dos ETs. Cracolândia dos ETs. O centro de São Paulo, se você for no centro de São Paulo, você não vai achar que você tá no Brasil em momento algum, porque a cada esquina que você dobra é um país que dominou. Isso é verdade. Eu fui esses dias, eu queria comer ceviche. Falei, não, vamos comer ceviche, que é a comida peruana, né? Sim. E aí a gente encontrou uma quadra lá no centro de São Paulo que só tem peruano. Perto da República ali, né? É, só tem peruano lá. E o restaurante era peruano e os caras só falavam peruano. E aí na quadra seguinte era só nigeriano. Era só nigeriano. Estão fracionando o centro de São Paulo, né? Não, era muito louco, muito louco. É muito louco. E tem a Liberdade, que é só oriental. Sim, e tudo mais. Enfim. Retardado, que os otakus. Tem os otakus. Brincadeira! Se você chegar na Liberdade, você vai ver um povo muito estranho, assim. Né? Que talvez seja um ETs também. Que tem 30, 35 anos usando bandana do Naruto. Se a gente for parar pra pensar, de todos os povos do planeta Terra, aonde pode mais ter ET é o Japão. Mas com certeza. É o Japão. E tem dois motivos para isso. Não, mas como, mas por quê? Acho que não. Porque no Japão, não entendi. Primeiro, porque o Japão é o lugar mais esquisito da Terra. Porque lá é fácil de se disfarçar, talvez, né? E, exatamente. Era o que eu ia falar. Só esticar a cara, assim. Pra você fazer uma máscara humana no Japão é muito mais simples. É muito mais fácil. Porque daí você fica parecido com todo mundo. Pode ter uma linha, um ET primordial pode ter chegado lá. Ter chego lá, tipo, há algum tempo e foi só... Fundou uma fábrica de disfarce japonês. Ah, entendi. E ele faz produção em massa, entendeu? Pode ser, e ele vai só vai liberando as máscaras, tudo igual, mesmo, ninguém vai perceber. Entra naquela multidão, ninguém vai perceber que você é igual a eles. É um disfarce perfeito. E outra coisa, o cinema, o mercado pornográfico no Japão tem tentáculos, né? Olha aí, será que é coincidência? Não precisa nem disfarçar, dependendo de onde for trabalhar. E eles não, quando vai mostrar o pinto do japonês lá... Não, mostra... Eles mostram quadriculado. É. Não sei se é por vergonha o que é, mas mostra quadriculado. É. E às vezes bota tentáculo e tudo mais. Por quê? Por quê? Talvez as genitálias iriam entregar se são ETs ou não. Boa. Pode ser. Eu tô começando a ter visões aqui do que pode acontecer. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Vocês têm alguma teoria sobre ETs? Já ouviram alguma coisa sobre ETs? Vocês imaginam que eles são de uma certa maneira, não são? Porque existe o famoso ET brasileiro, né? Que é o ET de Varginha. O ET de Varginha. Que é um dos casos mais famosos da história da ufologia, né? Eles estão construindo, inclusive, um monumento ao ET de Varginha. Um monumento, né? Já existe vários monumentos. Não, a entrada, né? Hoje, a entrada da cidade. O comércio da cidade é o... Até o ponto de ônibus tem um formato de OVNI e tudo mais. Eu acho que tudo isso, na verdade, eles fazem essa brincadeira, né? Ah, vamos aqui, turismo, ET, não sei o quê, pra tentar desmoralizar a verdadeira história, que é real. Sim. Faz sentido, é transformar em galhofa. Olha a galhofa aí. Galhofa. Olha a galhofa. Opa, pera lá, vamos transformar isso aqui numa piada. É. Todo mundo, o governo tá por trás lá financiando. Ué, mas a internet sabe muito bem disso. Se você começa a humilhar um negócio ao ponto de virar uma piada, pronto. O assunto que era sério acaba na mesma hora, né? Sim, existem vários pensadores aí do YouTube que são piadas no Twitter, né? Sim. Pessoas sérias que trazem assuntos importantes. E grandes famosos. Sim, debatem assuntos de uma causa, de uma importância gigantesca. Sem dúvida. Contra adolescentes e os seus gostos, né? Que são, né? E esses caras geralmente na internet acabam virando piada. Isso é uma maneira de desmoralizar algo sério. Desmoralizar. Entendeu? Vou dar um exemplo. Um exemplo qualquer, assim. Se o cara fala mal de Crepúsculo. Lembrou agora, né? Não, vou dar um exemplo que eu tô chutando na minha cabeça. Qualquer um. O cara tá falando de um assunto sério como esse. Sim, tá falando seríssimo, mal, sério, Crepúsculo, é uma droga, não sei o quê. Aí a sociedade tem que prestar atenção. Tem que parar. Tem que parar e falar, não, vamos refletir sobre o que esse garoto tá falando aí. Mudaria uma geração. Mudaria toda uma geração. E o governo não quer isso, ele não quer uma geração de pensantes. Aí que tá, o ele governo quer uma geração quer. De ignorantes. Exatamente. Que gostem de Crepúsculo. Que sejam controlados. Exatamente. É isso que o governo quer. Então o que o governo faz? Ele começa a abafar, transformando essa pessoa numa galhofa. Uma galhofa. Ninguém leva a sério. Ah, lá vem o fulano com óculos preto. É. Porra, não sei o quê. Aí os caras já, a galhofa. Aí ninguém precisa. A galera começa a fazer piada desse negócio não, aí. Mas porque pra tentar diminuir. É o que aconteceu em Varginha, cara. É, com certeza. Então o nosso governo pode ter alienígena, será? Talvez o nosso governo, ou talvez um governo maior do que o nosso governo. Opa. Né? Porque dizem, né, pessoas em Varginha que o governo americano apareceu em Varginha. Tem uma história americano. O astronauta americano. Brasileiro, ele só foi pro espaço porque o fizeram uma troca? Fizeram uma troca. Ah, eu não sabia disso. Dá o ET de Varginha que a gente deixa vocês levar o primeiro brasileiro pro espaço. Nossa, que troca bosta! Ah, eu preferia um ET, cara. Porra, pro cara... tá vendendo travesseiro agora, cara. Tá vendendo travesseiro. Não serviu pra nada essa viagem nele. Vai vender travesseiro da NASA depois, a gente podia estar com ET aqui numa gaiola. Uma gaiola, né? É, galera dando banana, não alimente o ET. É, bota numa gaiola, bota uma câmera 24 horas no YouTube e pronto, ia ser do caralho. Ia ser maneiro. O que aconteceu com o ET de Varginha? Eles pegaram ele vivo ou será que ele morreu? Não, a história é que pegaram ele ferido, né? Ele foi ferido ali. Ah, ele foi tipo o Alf, não foi? Ele caiu com a nave dele. Tipo quem? O Alf? O É Teimoso? O Alf, ele caiu na garagem dos Walkmonic. É, exatamente. Sim. Procura aí qualquer... Tem um documentário sobre o ET de Varginha, que é um documentário antigo, mas ele existe no YouTube ainda. Tem que ver, eu não lembro direito. É, ele é longo e tal, mas a imagem é bem bosta, assim, mas é interessante. É, que as meninas que encontraram, porque o ET de Varginha foi encontrado por mulheres, três meninas. Né? É, três meninas. E ele tava baixado. Então, alguns falam que era um cara que tava cagando. Isso é muito Brasil, né, cara? E elas... Aí fala no documentário. E elas juram que não. Não era um cara cagando. Não era cagando. Não, podia ser um ET cagando. Era um ET cagando. Podia ser um ET cagando. Mas um cara cagando não era. Não. Aí muitos falavam que era... que era um homem ali, que devia ter alguma deformidade. Entendeu? Que tinha um cabeção. Tipo Milton Neves. Tinha um cabeção, era magrinho. Não sei, era um cara meio esquisito. E elas confundiram ali no meio da noite e tal. Eu já parava pra pensar nessa história, cara. Que tristeza, né? Tipo, a cidade de Varginha, ela movimenta. Ela já tem o nome de Varginha. É, Varginha. Já começa por aí. Todo o turismo, o reconhecimento nacional que essa cidade tem é por causa de um ET que, na verdade, era um homem cagando, cara. A cagada que mudou a história. A cagada que mudou a história de Varginha, cara. Que não foi. Caramba, cara, é muito Brasil isso. mas eu discordo. Eu vi os depoimentos das meninas. Você acha que elas estão falando não, sério? Com certeza elas estão falando sério. Não podia mentir sobre o assunto sério. Cara, mas dá pra ver no olhar da pessoa. Ah, e eu não tô tirando saco, mas sei lá, vê uma não, pessoa o cagando. O Davi tá dando risada aqui, eu tô falando sério. Mas se você tá andando, você vê um cara cagando, você não vai ficar olho. Pô, legal, mas você é um cara com três chifres e olho vermelho, velho? É. Ah, vai ver, elas tinham nojinho. Se elas ouviram, então, o não-ovo de cocô, elas vão achar que é um contato alienígena, sei lá assim. Vai ver, elas viram o cara cagando e ficaram... Pô, mas as três... Como que ele chegou ali? A nave dele ninguém encontrou. Ninguém encontrou. Ou encontraram, a gente não sabe, né? Porque existe aí. O governo... O governo não liberou essa informação. Ah, o Puroço já falou disso no YouTube. O governo, ele não quer... que você saiba a verdade. A mídia tenta encobrir tudo, entendeu? O Puroço sabe. Se ele falou, tá falado. Falou. É uma informação que tem que confiar, não é? Nosso fela. É, exatamente. Pois é. Então, assim, essa é uma só... Ó, pra você ver, a gente tá falando de uma só história. Uma só. No meio de milhares e milhares de histórias que existem. De contatos. Todos os dias, né? De outros caras que já cagaram no mato e ninguém viu. Pessoas que cagaram no mato e eram ETs, pessoas que eram ETs e estavam cagando no mato. Enfim, ou que não estavam cagando, mas eram ETs, que eram disfarçados de mato. Se o brasileiro fosse, o astronauta brasileiro fosse pra algum outro planeta, ele provavelmente ia cagar no planeta. E iam ver ele. Olha só, tô cagando. É típico brasileiro, vou dar uma cagada aqui mesmo. Ficar mijando no meio da rua. Foi essa a ideia do governo quando liberou o astronauta pra ele cagar no planeta também? Vamos revidar! Não pode ficar assim, não! Vamos! Que porra é essa? O cara vem cagar aqui, tá achando que o Brasil é palhaçada? Manda lá o nosso vendedor de travesseiro lá e caga bastante. Não, mas a gente tá... Mas, ó, tem muita coisa mal contada nessa história. Uma delas é... Por exemplo. Tem bastante. Muita coisa mal contada. Primeiro, uma história mal contada. Esse travesseiro é bom mesmo? É bom, é gostoso. Eu já tive um. É bom, eu tenho. Você bota a cabeça, ela molda a cabeça. Ela molda. Só ETs são capazes de fazer isso. Sim. É a única... O cara realmente tinha que ir pra fora do planeta. Cara, né, é uma tecnologia alienígena. É verdade. Você botar a sua cabeça no travesseiro e moldar o seu rosto... Não, e voltar ao normal depois. E voltar ao normal. Né? Se é uma massinha, fica. É, mas bizarro. Não é. É um negócio muito louco. Tem que ir só na NASA mesmo pra fazer um travesseiro. Mas eu tenho outra coisa mal contada nessa história, além do travesseiro. Qual que é? Que é o seguinte... Não tinha papel higiênico no moto. Não, era o ET não tava cagando. Era um ET de verdade. Não, eu sei. Vocês estão fazendo igual o nosso governo. E a Dilma querem que vocês façam. Ele foi um ET, pronto. Foi um ET. Não, é um ET, sem papel higiênico. Fato. Não tem como. Ele não tá cagando, ele tá com dorzinha. Ele tava triste. Ele tava procurando a nave caiu. E caiu. Exatamente. A nave dele caiu. Você tá no meio de um planeta que você se esconde. Sim. Aí três meninas encontraram ele por acaso. Constrangedor, né? O mais estranho dessa história, o que é? É que quem apareceu quando a polícia foi acionada, porque acionaram a polícia, né? Falaram, tem um bicho estranho no mato ali, o que é? É uma onça? É o jacaré? Que porra é essa? Não sabe, nunca viu um negócio desse. Ficaram igual o guarda lá da firma do teu pai quando viu o cabaço com o chifre. É. Cabaço com chifre, que bicho é esse? Bicho é esse? Aí você tem que acionar alguém. Vai acionar quem? A mulher da justiça? Não é possível. Infelizmente, ainda Varginha, ela tá pra chegar. Não, em Varginha não pega o sinal pra chamar. Ela está pra chegar. Né? E aí tinham que chamar alguém, chamaram a polícia, mas quem apareceu? Adivinha? Quem apareceu? Quem? Provolone. Quem? Quem? Quem? O exército brasileiro. Ué. Não tem coisa esquisita aí? Ele sabia onde alguma chegou coisa. O exército brasileiro. Jovem! Chegou querendo alistar o ET. Se você é jovem, se você tem 18 anos, você vai poder... cortar a grama, aquele vídeo maravilhoso. Apareceu o exército brasileiro, levou o ET. O exército é uma força maior do que a polícia, do que a polícia civil. O exército é uma força que já responde diretamente não ao Estado, não ao presidente. Não, né? Exatamente, ele responde diretamente ao país, né? É, e aí que tá. Parece que na mesma hora, horas depois. Apareceu americanos lá, falando já inglês ali e tudo mais. Vamos trocar. É, chegaram rápido. Vamos trocar, querendo fazer um rolo. Dá pra mim, você quer pro espaço? Eu tenho uma nave, eu levo. Deixa eu falar com o presidente. Ô, presidente, quer bater uma troca aqui? Não, você me dá CT. É, de repente, ou então dá um pedaço da Amazônia. Dá pra fazer várias trocas ali. Vamos fabricar o PS4 no Brasil. Dá o ET que a gente fabrica o PlayStation no Brasil. Olha, o history. A gente abre uma loja da Sony. A gente abre uma loja da Apple. Cara, o history devia ter um programa Trato Feito NASA. Que é só a NASA fazendo trato com o planeta, países que encontraram alienígenas. Cara, no Brasil ia ser fácil trato as trocas. Feito NASA. É. E esse, enfim, esse. Cara, a gente tá falando esse tempo todo de um caso apenas. Um caso isolado. Mas esse é o melhor. Um caso. Pro Brasil é o melhor. O Brasil é o melhor. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que. Tem um outro caso aqui no Brasil, eu não vou lembrar, porque os casos têm nomes, né? O caso tal. É, caso Varginha, caso não sei o quê. E aí tem um caso que eu não sei exatamente o que é, mas é que aconteceu numa base militar brasileira, onde acontecia. Já ouviram falar em combustão espontânea? Sim, sim. Que é um negócio que você vê, mas você nunca vê acontecer, né? Você só vê em filme, só vê em história do Zé do Caixão. O Ratinho. Só vê no Ratinho. O Ratinho passou uma vez. Pois é. E aí tem uma história de um alienígena aí, que um OVNI que sobrevoou uma base militar brasileira, né? Que ficava numa ilha aí, não me recordar da onde, porque eu não sou especialista no assunto. Não é especialista em ilhas. Não sou especialista em ilhas, nem bases. Nem bases e nem sobrevoos. E aí vários, não só um militar, mas vários militares tiveram combustão espontânea. Pegaram fogo? No mesmo momento. Flash mob. Ué? Quais as chances, quais a porcentagem disso acontecer? Ah, eu tenho um tio que pegou combustão. Fogo? Ele foi acender a churrasqueira no Natal, jogou. Você tá brincando? Jogou álcool e pegou na cara. Mas dele. Ele fez isso espontaneamente. É, ele que jogou, ninguém obrigou então ele. Então foi uma combustão. Deixa comigo. Eu acendo essa churrasqueira, vocês são tudo amador. Foi lá, colocou um tanque de carvão. E pá! Colocou no copinho plástico, que você dá cerveja. Ah, isso aí. Ah, que chato, já veio na hora. Jogou, queimou já. Tudo queimou, assim. Deu uma combustão. Passou o fim do ano tudo amarrado lá. É. Ui. Sabe o que eu tô percebendo nesse podcast? O quê? Que o Luigi tá tentando desvirtuar o assunto, tentando virar uma galhoca. Será que temos um alienígena? Eu sou infiltrado. Será que temos um infiltrado? Eu também quero meu travesseiro, meu amigo. Eu já tô em contato com a NASA aqui no WhatsApp, ó. Vai pensando no nome aí, Luigi, do travesseiro, né? Vamos mandar. Travesseiro do brasileiro da NASA, mas que não foi pro espaço. Será que temos um infiltrado aqui? Não sei, eu tô começando a desconfiar. Não, mas é que a combustão instantânea é muito mais. Acontece muito mais. Com muito mais frequência do que você possa imaginar. Ah, não estou duvidando que tenha OVNIs passeando por aí. A única combustão espontânea que eu vi na hora foi no Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Essa foi mesmo! Foi do novo programa do Faustão. Eu estou andando de uma churrasqueira. Aquela foi perigosa, aquela foi perigosa. Aquela ali tá pegando fogo. Aquela lá. Aquela pegou fogo, bicho. Aquela. Já existiram outras combustões espontâneas. A gente podia fazer um podcast só pra falar dessa churrasqueira. Só sobre combustão espontânea. Só porque é muito demais uma churrasqueira que pega fogo no mar. Dá pra fazer um podcast só sobre isso. Tem o Michael Jackson que queimou o cabelo dele no começo da Pepsi. É. Tem a Xuxa que queimou a nave. Pô, a Xuxa queimou a nave mesmo. Pois é, então, assim. Quem disse que dá um podcast só sobre combustão espontânea. Vai ser o primeiro da história. De história. Bem específico esse podcast. Caralho, cara, é verdade. Mas enfim, o assunto de hoje não é. Assunto, não desvirtue, não façam galhofas. Aliens. Estamos falando Foco. De aliens. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de aliens. Tem um alien aqui no Brasil que ele é seríssimo. Ué, tem? Você sabe qual é, né? Quem é? Ele já passou pelo Não Salvo, inclusive. Ué, quem que é esse? Esse alien, ele é. Isso aí, eu mesmo se eu fizer um esforço, eu não vou conseguir mostrar que é galhofa, porque ele é sério, ele existe. Você não consegue. É um que não tem explicação. E ele ainda é meio que evangélico, ele veio pra Terra, gostou tanto da Terra, que agora ele quer mudar as nossas percepções da física. Não, mas que ET que é isso? É o Bilu, cara. ET Bilu, é verdade. ET Bilu, não satisfeito de vir pra Terra e ele ainda quer mostrar a verdade que o quê? Que a Terra não é redonda. É plana. É plana. Eu vi isso aí. Você acha que um cara desse é qualquer coisa? Isso aí, isso eu tenho certeza que resiste. O ET Bilu é um fenômeno alienígena que a gente não consegue explicar. Ele já vem com um slogan, que é busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E primeiro, né? É um ET que se chama Bilu. Bilu. E ele não foi batizado aqui. Ele já veio com esse nome. Cara, como é que será Bilu, que é o nome do pai dele? Né? Lulu, a Suzu, o Bibi. Ele já veio e se apresentando. Ele realmente tem que ser pacífico, porque imagina, puta merda, um ET quer dominar o mundo, qual é o nome dele? Ele é o Bilu. Não é o Zordon, não é o... Não é Zordon, né? Pô, Zordon é foda. Não é o XPTO, não. É o Bilu. É o Bilu. Bilu. Filho de Sérgio Malandro. Biluzinho. Que bosta. O ET brasileiro, o segundo caso de ET brasileiro. Ele é só famoso. Né? O que ele faz? Ele se esconde no mato e... O ET Bilu, o negócio dele é se esconder no mato. Um segredo. E falar na concha, né? Ele gosta de falar uma concha. Concha, não tem isso? Ele fala, na concha, não sei na o quê. Na concha? Não lembro disso? Não lembro. Ele fala no vídeo lá. O Bilu, beleza. Você já tem esse nome merda que não põe respeito nenhum, né? Pois é. Pô, vai ter uma invasão alienígena, chega o Bilu. Aí pra acabar ainda de vez com a moral desse jovem extraterrestre, a voz que ele escolhe, ele não tem uma tecnologia que podia dar uma voz meio eu sou o Bilu. Sei lá, uma voz poderosa de alien. Tem que ter aquela voz. De criança? Eu sou o Bilu! Eu vim iluminar o planeta de vocês! Já dá uma tapa na orelha dele. Sai daqui, rapaz! Sai daqui, Bilu! Vai dominar o quê? Vai cagar lá em Varginha, não enche o saco. O Bilu! Bilu e Varginha, que da Terra é plana! Os ET brasileiros não dão respeito, cara! Não dá. A gente não tem um ET fudido. Pô, olha só, construir pirâmide. Que ET. Caralho, fez aqueles caralho. Negócios lá que no Peru, aquelas linhas de Nazca lá, aquelas linhas. Não, os nossos ETs aqui é o Bilu e o Cagão, sabe? E o Bilu, a NASA nem se interessou em vir buscar. Porra, não tem nem o travesseiro, nem o edredom. Não tem o travesseiro. A gente podia fazer um enxoval completo com essa porra de ET. Não tem nada. O exército não apareceu, a NASA apareceu não mandou ninguém. Ficou o Bilu foda, o Bilu ficou. Coitado do Bilu. Não rendeu nem o travesseiro, cara. Será que quando o Bilu apareceu, os astronautas brasileiros ficou, puta, agora nós vai, agora nós vai pro espaço. Puta merda, ai meu Deus, a NASA vai aparecer, vamos trocar o espaço, para o ímpar, quem ganhar vai pro espaço. Pois é, o ET Bilu virou uma galhofa. Mais uma galhofa. Sabe aí. Um negócio que é engraçado? O Davi tá passando mal, cara. Tá, é sério, o Bilu, caralho. Sabe um negócio que é engraçado? Porque quando o... O que é um alienígena? O Bilu é engraçado. O que é um alienígena? O que é um alienígena? É um ser que veio de um outro planeta pro nosso planeta. Sim, na então, teoria na teoria ótica é do terráqueo, sim. Um ET, um alien, é qualquer ser vivo que vem de outro planeta. Certo. Se sai um ser vivo do nosso planeta e vai pra Marte, o pessoal de Marte vai falar que nós somos um extra-marciano. Perfeito. Alienígenas. Extra-marciano, então, de boa. Repente, o Bilu, ele pode ser tipo o Didi Mocó do planeta dele. Ah, entendi. Eles só mandaram o cara errado. Só entendeu? Mandaram o cara errado cara pra mim. Vai ver que a nave tava pronta pra sair lá o... É que nem quando a gente mandou Zuzon. A brasa, mandou o Didi pela brasa. É, mandou o cara errado. Aí chega o Didi lá em Marte, ninguém vai respeitar também. É verdade. É verdade, é verdade. Pode ser isso. É... Ou mandar o Sérgio Malandro, né? É, o Sérgio Malandro, Bilu, contato tudo a ver. Mas chega, ele consegue falar com os ETs. Pôs a nave terráquea. Aí os extraterrestres pensando, olha, vida inteligente, vindo de outra galáxia. Ai, meu Deus, e aquela tensão, bota aquela tensão. Vermelho. E vai abrindo a porta bem devagarinho. Vai abrir a porta desesperado. Vai sair na fumacinha e vai saindo. E os ETs tudo com medo. Ai, meu Deus, ele vai dizimar nossa raça. Aí, na hora que abre a porta... Yeah, yeah! Ha! Vamos fazer glu-glu! Yeah! Olha só! Amarelinho! E verdinho! E bonitinho! Ha! Caramba, cara, ia ser demais o contato, o primeiro contato extraterrestre da Terra, cara. É verdade, é verdade. É verdade. Eu tenho. Você falou aí do. Eu tô em choque com essa. É muita revelação. Tudo que a gente... É muita revelação. Dá pra trocar o Bilu pelo Serginho Malandro do astronauta. Há esperanças, não desistamos dos nossos sonhos. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. O que eu acho interessante é que assim, algumas coisas. Coisa que acontece no planeta Terra e a gente não consegue achar explicações lógicas. É verdade. A gente costuma colocar a culpa nos ETs, aí como o Luigi falou. Uhum. Né? Então tem muitas coisas que a gente fala, não, até o History também faz muito isso. Né? Como é que fizeram? Será que não são ETs que abriram o mar? Abriram o mar lá dos 10 mandamentos? Claro, será que não foram os ETs? Record passou, não foi não os ETs. Não tinha ET, né? Aí eu confio na Record. Não, se não tinha, então não é. Não apareceu o ET na Record, porque então foi Moisés. Né? Foi Moisés. Então, eu já ouvi esse papo no History. Seria Moisés um ET? Será? O cara talvez. Abre um mar, né? Talvez. Ele tem poderes de extraterrestre. Talvez não, e tem... E aí eles conseguem, eles pegam imagens, né, da... Eles conseguem provar qualquer coisa, né? Sim, impressionante. Não, eles pegam aquelas... fizeram desenhos da Bíblia em sei lá em que ano, daí eles pegam, ó, isso aqui pode ser uma nave e tal. E aí abre o céu, né, dos anjos lá. Eles já falaram se Jesus seria um alien, alguma coisa? Mas muitas vezes. Devem ter isso aí é, já é. Deve ter uma religião de alien. Já é, não, isso aí só um direto. E tem a clássica que é as pirâmides do Egito. Sim. São obras do ET. Uhum. Né? As cabeças de Pascal, né? Ali, Ilha de Páscoa, né? Ilha de Páscoa lá também são. Stonehenge. São coisas Stonehenge do ET. Stonehenge, eles falam que é um aeroporto. Que é um aeroporto de ET? Aquelas inscrições que existem. Jesus Cristo é o carinha que fica com as lanterninhas lá. Pode descer! É o flanelinha. O Cristo Redentor, pode descer! É o flanelinha pra cá, pra lá, vem! A esposa no aeroporto. Vai avisando ali. Aquelas inscrições que existem no chão lá, que fazem uns desenhos gigantescos, com quilômetros e quilômetros, né? Dizem que são coisas do ET. Esses desenhos, inclusive, que o Greenpeace passou por cima. Ai, meu Deus, não lembra disso, cara! Tá ligado essa história? Uhum. É mais. Mágicas a história. Conta esse negócio. É que as linhas de Nazca, né? Que são isso. Milenares, né? Tem todo um estudo que, dedicado a tentar descobrir por que elas existem, qual que era a intenção. E aí o governo ali do Peru, aquela área que onde estão as linhas de Nazca é de proteção ambiental, assim, patrimônio da humanidade. Sim. Você não pode pisar lá, claro. Porque qualquer... Não só patrimônio da humanidade, como patrimônio extraterrestre. Também, exatamente. Lógico. Os ETs estão lá tentando se comunicar com aquilo. E aí vai a galera do Greenpeace protestar contra, sei lá, a extinção do gafanhoto amarelo da Polpa Nova Guiné. E aí eles pegam e invadem a porra das linhas de Nazca, fica passeando de jipe. Passada com o carro em cima. Fumando baseado naquela merda. Cara, destruíram um negócio de mais de milênios pra preservar a porra do gafanhoto amarelo do Papa Azul. Sei lá que merda, cara. Gafanhoto amarelo. Não, que o Greenpeace ele tem umas causas assim, tá ligado? Tipo, ó, você já pensou no sagui dourado de rabo preto das ilhas de Mococó, sabe? Tipo umas paradas assim. Como assim? Pois é. E aí, a gente tem essas dúvidas aí. E eu ouvi uma vez uma teoria que eu comecei a prestar atenção. Eu já contei essa teoria pra vocês em off, né? Pro Luigi também. O dia que eu contei isso pro Luigi, o Luigi chorou. Eu choro. Luigi chorou nesse dia. Que eu abri, eu explodi a mente do Luigi. Que existe uma teoria aí, que é a seguinte, que os extraterrestres, os alienígenas, na verdade, não são alienígenas. Ah, eu já ouvi essa teoria. É, eu já contei pra você. Já me contou. Você já ouviu, caralho. Já, é verdade. É verdade. Bem observado, Brian. A teoria é a seguinte, imagine isso, eu vou falar, talvez várias pessoas não conheçam, nunca tenham ouvido falar, nunca tenham prestado atenção ou enxergado por esse ponto de vista, certo. E a partir desse momento a sua vida vai mudar. Vai mudar, porque a pessoa vai começar a olhar alienígena de outra maneira, sim. Né, que é o seguinte, presta bem atenção no que eu tô falando agora, que o assunto agora é sério. Imagine só se os alienígenas na verdade não são alienígenas, os alienígenas, quando alguém vê um alienígena, por que que ele sempre é mais ou menos igual? Como é que é um alienígena? Se eu falar assim, oh, me descreve um alienígena, Luigi. Você vai falar o quê? Ah, é um ser magrelo, tem um cabeção, tem dois olhos, tem uma boca. Eu vou lembrar do Igor Seco. Fala do povo. Também, olha aí. Mas como é que é? Tem uma boca, tem verde, tem que ser verde. Verde, tem dois olhos. É, às vezes muda, às vezes não é verde, às vezes é cinza. Às vezes é alto, tá maduro, né? Às vezes é baixo. Mas, se você prestar atenção, o alienígena, ele é sempre humanoide. Ele é sempre... Ou seja, tem uma cabeça, tem dois braços, tem um deriva, corpo. Deriva de formas humanas. É, o alienígena não é, tipo, um triângulo, tá ligado? Apareceu um triângulo. Pirâmide. Apareceu um triângulo, é isso. Uma bolinha. Entendeu? Apareceu uma bolinha. Não é isso. Pô, ia ser legal, né, cara? E apareceu um triângulo no meio da estrada, apareceu um triângulo. Caralho. Eu ia me cagar todo já. Eu vou falar que, porra, estão fazendo o clipe da Lady Gaga. O que tá acontecendo? Alienígenas em pixels. O que tá acontecendo? Então ele podia ter milhões e milhões de formas, mas não. Ele sempre é humanoide, já percebeu isso? Pois é, sabe por quê? Porque os alienígenas, na verdade, não são alienígenas. Os alienígenas, na verdade, são seres humanos no futuro. Anos e anos à frente, milhões e milhões de anos à frente, os seres humanos eles foram evoluindo, assim como nós evoluímos do macaco, né? Dizem por aí. Sim. Né? A gente foi evoluindo. E aí o ser humano começou a evoluir, então a mão dele tinha 5 dedos, virou 3. Né? A cabeça começou a ficar maior, o cérebro... Vai uma evolução. Porque eu já não preciso de todos os dedos, né? Já não precisa. Mas assim, não, eu não tô falando de... mil anos à frente, tô falando de milhões de anos, milhões. Então é uma evolução absurda que acontece. Então são humanos do futuro, então no são passado. Humanos do futuro, só que lá no futuro deu uma merda, aconteceu alguma coisa, e aí eles precisam descobrir o que aconteceu, e pra isso precisam voltar ao passado, entendeu? Pra descobrir o que aconteceu. Quando eles voltam ao passado, eles estão vindo para o nosso presente, em forma de que a gente acha que é alienígena, mas na verdade são seres humanos, talvez parentes nossos. Cara, isso faz... Sabe por que faz sentido? Claro que faz porque sentido. Porque sabe que se eles estão no futuro... Agora vou aprofundar essa teoria. Não, fala sério. Por que os discos voadores só apareciam na época que as câmeras eram ruins pra filmar? Certo. Não tinha um zoom. Não tinha câmera. É, não era qualquer um que tinha uma câmera. Então eles sabiam que se eles voltassem pra 2015 e tal, ia ter muita gente pra filmar filmando. Eles. Por isso que não existe mais ETs atuais. Porque eles voltaram numa época que a tecnologia não era tão presente. Eles já tentaram voltar já numa época. Eles sabiam. Eles falavam, não, vamos voltar lá por 1980, 90, por aí. Até menos. Né, porque no máximo a gente vai passar no programa do Gugu. Porque se a gente passar 2015... Não, e ninguém vai acreditar. Tá? Só as crianças vão ficar cagadas. Você pega o teu celular, você consegue filmar qualquer coisa. Então se apareceu eles vão ficar com isso. Podia ser, isso podia ser descoberto mais fácil. Sim. Por isso que eles voltaram. Olha, isso faz sentido, cara. Não, claro, faz total sentido. Então são seres humanos há milhões e milhões de anos à frente que voltaram pra tentar descobrir alguma... O que eles estão tentando descobrir, jamais saberemos. Pois é. Ou a gente fez alguma coisa aqui errada, ou eles estão tentando dar um aviso, estão tentando falar alguma coisa, se comunicar de alguma maneira. Eles não acontece muito de abdução? Abdução. Né? Eles pegam um ser humano, né? Ser humano não, pegam uma pessoa aí, levam lá pra nave, ou levam pra puta que pariu. Levam pro futuro. Levam pro futuro. Os discos voadores, eles são máquinas do tempo, na verdade. É, exatamente. Ah. E aí... leva vaca? Eles têm saudade de comer queijo? Não, que você vai... No futuro não tem vaca. Saudade do churrasco, vem e pega uma vaca. Talvez eles nem comam mais, né? Talvez a evolução foi tanto que não se alimentam pode mais. Por isso que eles se alimentam de outras coisas, né? De luz. De luz. Não sei. De trevas. De trevas, de dor e sofrimento. De dor e sofrimento. Saudade. De lágrimas. Aí saudade. Se alimenta de saudade. Por isso que eles voltam. Saudade. Eles voltam porque se alimentam de saudade. Vem pra comer, então. Vem pra comer. Ah, pode ser também, mano. Ah, que saudade do Wesley Safadão. Mas volta pra escutar. Ai, cara. sou, deve ser isso. Saudade daquele teu rabo, daí volta. Será que ele fica tentado de levar o Wesley Safadão pra fazer um show no futuro? Com certeza. Devem levar de vez em quando. Não dizem que o Wesley não morreu? Que na verdade ele foi abduzido por ETs? Existe essa possibilidade, por que não? Ah, mas eu falei Wesley, não? Falou Wesley. Falei, não, não, eu quis dizer Elvis. Elvis, ah. Eu entendi Elvis, mas eu gostei do Wesley. É que o Wesley é um novo Elvis, é o novo Elvis. Wesley Presley. Não, mas talvez isso explique muita gente. Ó, muitos artistas aí sumirem. Some na mídia. Por exemplo, cadê o Bros? Cadê o Rouge? Cadê? Cadê? Cadê? O que foi feito? Quando o artista some... Cadê o P.O. Box? Cadê? Olha só. Não é todo mundo que consegue fazer um papo de jacaré e falar em francês. Cadê a banda mais bonita da cidade? Cadê? Putz. Cadê? Então, aí que tá o grande questionamento. Quando um artista some, ou ele foi levado para o futuro para ser analisado, ou ele foi para Record, um dos dois. Ele tá na fazenda. Ou ele tá na fazenda. Um dos dois acontece. Entendeu? Um dos dois acontece. Aí se você pesquisar no Wikipedia, você descobre. Se o cara sumiu mesmo... Sumiu, ninguém sabe. Ninguém sabe. Sumiu, provavelmente ele foi levado para o futuro. Para fazer um milhões show. Milhões e milhões de fazer anos. Fazer uma turnê. Não sei para quê, né? Porque eu nunca fui. Mas alguma coisa acontece que a gente não sabe. Mas enfim, essa teoria de que ETs são seres humanos... São seres humanos e não, na verdade, do futuro. É, na verdade... Eu gosto mais dessa. Eu gostei mais do History. Do History? É, tu é melhor. Faz mais sentido. Claro que faz mais sentido. Essa minha teoria aqui é fera. Faz mais sentido. E faz sentido até de eles terem voltado pra ajudar os egípcios a fazerem as pirâmides de uma maneira melhor, né? Talvez seja um ensinamento ali, tu ensinando alguma coisa. Eles voltaram pra dar umas dicas. De repente, os egípcios se fuderam muito fazendo as pirâmides no começo. Talvez tinha algum porquê. E um egípcio do futuro voltou. É, dizem também que... As pirâmides, na verdade, são comunicação, antena para ET. É a antena parabólica. Antena parabólica de ET e o caralho. Enfim, né? Existem várias e várias teorias. Demais. A minha pergunta agora é: se ETs, que são humanoides e tal, tal, tal, digamos que eles estão muito evoluídos, então, obviamente, se agora, né, na década de 90, nós tínhamos o Gugu Liberato, que ele conseguia se disfarçar de um jeito que a gente não conseguia reconhecer. Qualquer coisa. Não, o Gugu virava um taxista negro, virava um taxista japonês. Sim. E a gente olhava e falava, meu Deus do céu, quem é esse ser? A gente não conseguia reconhecer. Não, naquele momento não tinha como saber. Então imagina daqui a milhões e milhões de anos, onde os seres humanos estão tão evoluídos que o disfarce deve ser um negócio muito louco, né? Eles conseguem se disfarçar de várias maneiras. Então existe a possibilidade... Da gente ter ETs infiltrados entre nós. Aí que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar. Vocês conseguem pensar em alguém, não só brasileiro, mas mundial, né? Que pode ser, talvez, aí um extraterrestre disfarçado. Eu tenho um que é o mais óbvio de todos. Qual? Que esse aí é a certeza, que é o Michael Jackson. Michael Jackson. A gente chegou a comentar aqui no começo. O próprio MIB já denunciou. Michael Jackson não é à toa que eu acho que ele não morreu porra nenhuma. Tanto que sumiu. Voltou, né? O próprio disfarce dele, ele ficou tanto tempo aqui na Terra que foi desgastando, né? Foi perdendo a cor. Começou... É verdade. Né? Foi desgastando. Foi perdendo a cor. E os caras acharam que ele tava fazendo tratamento. Não tava nada. Pegou vitiligo. Não. Porque se você for ver, o cara fica dando moonwalk toda hora ali, desgasta. Desgasta. Desgasta. De alguma maneira vai desgastar. Tem que renovar. É, sim. E vai ver, ele perdeu o meio de comunicação pra voltar pro futuro, pra dar um... Né? É possível. E todos falam, né, que o Michael Jackson estava à frente do seu tempo. E claro que estava, ele era um ET. Sim. É claro que ele estava à frente do seu tempo, ele é um ET. Traz o Elvis Presley, é outro, né, ídolo mundial e tudo mais, aquele sumiu. Cabelo dele, né, dizem que morreu, outros dizem que não, que na verdade ele foi abduzido. Abduziram o meu caralho, abduzido, cara, fico nervoso, desculpa. Abduziram o cacete, ele voltou para o futuro. Né? Ele veio do futuro pra ensinar alguma coisa aí com as letras dele e tudo mais, né? Então talvez existam outros extraterrestres aí infiltrados, né? Mas esses ETs, eles vêm se infiltrar, né? Na política, na música... Mas de forma influente. Será que existe? Eles são infiltrados na internet? Ah, com certeza. Se for alguma pessoa influente na internet, com certeza eles estão aí nesse meio. Pode estar influenciado. Claro, estão aí nesse meio aí tentando se infiltrar e passar alguma mensagem. Opa. Ou tentar mudar o caminho que o mundo vai estar levando, entendeu? É bem pensado. É lógico, eles estão tentando... Eles estão se adaptando aos novos meios de comunicação. Exato, se der uma merda no futuro... Eles têm que voltar e ser uma pessoa influente pra tentar desviar esse rio aí pra não dar a mesma merda. Entendeu? Eles têm que tentar mudar a história de alguma maneira. Tipo o Exterminador do Futuro. Tipo o Exterminador do Futuro. Exatamente, bem observado. E se ele tivesse que matar, fosse algum desses youtubers hoje responsável por esse grande colapso que a humanidade vai passar? eles, será? E vem eles só pra matar. E ia ser interessante. Matar um youtuber? Matar um youtuber. Coitado. Fala, não, esse é o responsável por toda a merda que vai dar aqui a 100 anos. Isso aí é polêmico. Quem seria esse youtuber? Eu pensei em vários aqui. Tem suspeito. Quem seria? Vamos deixar a galera do No Ovo escolher. Porque é alguém, deve ser alguém influente. Deve ser alguém diferentão. Diferentex. Faz as coisas diferentona. Sim, deve ser alguém aí. Deve ser alguém aí. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Eu tenho uma pessoa que eu desconfio que pode ser um ET. Quem? Essa pessoa se chama Silvio Santos. Oh, com certeza. Putz, eu não tinha pensado nele. Eu acho que existe uma possibilidade do ET. O ET ser o Silvio Santos? Não, o Silvio Santos era um ET. Ou um ET não. Ele fica, né, velho, aquele lazarento? Ser um ser humano. Cara, vai ter um momento que ele vai sumir. E as pessoas vão achar que ele morreu e tudo mais, mas não, ele voltou. Você pode ver, quando o Silvio Santos morrer, não vai ter foto dele morto. Sim. Vocês querem postar comigo? Eu acho que não vai ter mesmo. Não vai ter. Mas, Jota, sabe o que pode acontecer também? Ele pode realmente ser um soldado em missão na Terra. Só que agora... ele despirocou, ele falou, quer saber, foda-se a minha missão, eu vou ficar mexendo com as gostosas no meu programa. Porque ele virou isso, ele virou um tarado do nada. Tipo, parece que soltou um parafuso de um domingo pro outro. E o homem só fica cantando as assistentes de palco. Então ele falou assim, quer saber, eu tô aqui, ó, há 130 anos nessa porra, nessa minha missão. Ou não. Ou então, Silvio Santos, sabe o que ele pode ser também? Ele veio com a visão de que a gente deve... abrir a mente para outras vertentes, como, por exemplo, os transexuais e travestis. É verdade. Né? Porque o Silvio Santos sempre leva um travesti na plateia. Ele sempre fica, ô, que travestizão bonitão, que isso aí. Que bonitão. Ele é um viadão bonitão, viadão, né? Como diria o Ratinho. Que viadão. Porque pode ser que no futuro, a raça humana, não existe mais sexo. Ah, não, mas com certeza isso vai acontecer. Aconteceu algo que misturou tudo. Com certeza. Eles não querem acabar com o gênero, né? Não, não pode ser mais menino nem menina. Não, mas isso aí, em milhões de anos pra frente, acabou isso aí. Não vai ter mais piu-piu e pereca. Não tem nem piu-piu nem pepeca. Não vai ter pepeca. Não vai ter mais. Eles podiam fazer sexo pelo dedo, né? Ia ser legal. Tipo, igual o ET, assim. Talvez seja assim. A gente não sabe se o ET fizer sexo daquele jeito, ele... Com o dedinho? Ah, não. Ia ser meio pedofilia, né? O quê? Não. Mas ele era um ET criança, eu acho. O que você tá falando? Não, é que o ET, ele faz assim, né? O ET do filme. Do filme. Ele encosta os dedinhos. Mas sem... E se fosse uma maneira de fazer sexo dele? E a galera achava que era uma maneira de cumprimentar. Ah, pode ser. É o ET tarado. Caralho, o ET pedófilo. Pode ser. Jamais saberemos as intenções verdadeiras. Jamais saberemos as intenções verdadeiras do ET. Que merda, cara. Silvio Santos é um cara que eu acho que ele... Eu acho que tem uma boa chance de ele ser um ET. Primeiro, cara milionário aí. Talvez ele venha em duplinha com a Hebe. E A Hebe. A Hebe deu tempo dela. Falou, eu tô vazando que eu não aguento mais. Fui. Chega desse planeta. Pra mim deu. Cansei de dar selinho aqui. Eu vou embora. O selinho talvez fosse uma fosse maneira. Fosse a dedada dela, no futuro. Fosse a dedada do futuro. o selinho de hoje é a dedada no futuro. Ela tava reunindo ali DNA. Humano. Ah, pode ser. Ah, pra levar pra algum lugar. Quem ela deu selinho? É só a gente tentar imaginar em quantas pessoas ela deu selinho. Todo mundo. Que ela pode ter roubado o DNA dessas pessoas e falou, ó, galera, se ligou lá na central, ó, seguinte. É verdade, eu cara. Eu tô aqui, ó, dei selinho em Silvio Santos. Gilberto Gil. Dei selinho no Daniel. Dei selinho na Irbelo. Na Irbelo, Pelé. Pelé. Entendeu? No Ratinho. Na Lady Gaga. Então eu tô com o DNA dos principais seres humanos do planeta. Sim. Tô vazando. Ela tá levando o DNA para o futuro. Pro futuro. Caralho, que velho. Que é na boca dela, vai armazenando os dados. Não, isso é muito coisa de ET. Armazenar dado na boca é coisa de ET. Daria uma boa ficção científica, Hebe Camargo. Ficção? Pra mim isso é realidade. Não tem nada de, não tem nada de ficção aqui, não. Pra mim isso é mais do que a realidade. Será que o Pelé é um extraterrestre? Se bobear, existe algum programa no History falando isso. Ele foi muito cedo pra Copa, né? Deve ter, a única explicação. Não, 17 anos na Copa, diziam, né? Pô, o cara melhor do mundo, fazia coisas que não eram desse planeta. E aí, ele não para de falar, não, né? Não para, cara. E o Pelé, você vê, ele tá com, sei lá, os 80 anos, o Pelé. Agora, é por aí. Pois é, ele tem cara de 55. É verdade. Né? Sim, o cara... Igual o Silvio Santos. Tem alguma coisa. O que, que você ia falar? Desgastou alguma parte? Não. Eu ia falar assim: vamos esperar mais um pouco pra ver se desgasta. Ah, entendi, igual o Michael Jackson. É, daí, daí dá pra tirar a prova dos 9, entendi, né? Mas enfim. Entendi. Não, acho que isso não vai acontecer com o Pelé. Acho que isso não vai acontecer com o Pelé. Porque o Pelé já é outra. Aconteceu outras coisas aí com o Pelé. Mas ó, o Pelé, por exemplo, ele era muito parceiro de quem? De quem? Da Xuxa. Da Xuxa. Já se relacionou com o Pelé. Sabe que a Xuxa queimou a nave dele? Ah, pode Xuxa! Como vingança e ele não consegue voltar mais. Caralho, pro a Xuxa tinha uma nave. É verdade, que tem tudo não, a ver com combustão espontânea. E a Xuxa também foi. Você tá começando a achar ligações agora. Não, tá. A Xuxa, a Xuxa namorou com o Ayrton Senna. Com Ayrton Senna! E o que aconteceu com o Ayrton Senna? Era o Pelé da É um grande mistério também. Voltou pro... O que aconteceu com o Ayrton Senna? Dizem que mataram o Ayrton Senna. Tem gente que diz que mandaram um tiro no Ayrton Senna antes de bater. Ele chegou a hora dele e falou, Ayrton Senna, sai, volta. Aí ele voltou, só ficou o corpo humano dele que foi reto. Ah, ele subiu igual arrebatamento. E o carro bateu sem alma. Igual o DeLorean. Quando ele atinge uma velocidade, ele some. Só que pode ser. Se a gente perceber, quase todos os tem ídolos, os ídolos nacionais podem ser um ET. Eles têm ligação com a Xuxa, que queimou a nave. Que tem ligação. Vai ver, a Xuxa sabia. Cara, que queimou a nave e ninguém pode voltar mais. Eu tenho certeza que a Hebe Camargo já deu selinho na Xuxa. A Hebe Camargo certeza deu selinho na Xuxa? Ah, é bem possível. Mas com certeza. Ah, é bem... Se a gente procurar no YouTube, isso aí tem. A Xuxa talvez tenha gostado muito do Planeta Terra, falou assim, ninguém não vai voltar ninguém. Não, uma hora ela vai. Ela tá dando um jeito de estabilizar a Sasha. Assim que estabilizar a Sasha, ela. Ela vaza. Vai dar. Tchau, galera! Fui! Vai embora. Fiquem aí com seus travesseiros da NASA. Se você for ver também, a Xuxa. Quem eram os ajudantes da Xuxa, além das Paquitas? E né? Dos duendes, né? E dos duendes. Era o quem? O Praga e o Dengue. Nossa. Cara, e se o Praga e o Dengue não forem ETs, eu não sei mais o que pode ser um ET. Que tinha um monte de braço, era o Dengue. Era o Dengue? Era o Dengue. Era o Dengue. E outra, o Dengue, naquela época, não tinha Dengue. Não tinha Dengue. Ou seja, já era uma mensagem pro futuro. Já era uma maneira de nos alertar. Sim, caralho, mano. Olha, tô arrepiado aqui nessa porra. E ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Agora tá essa porra de Zika, porra de Dengue. Imagina. Imagina a praga que tá vindo por aí também. A Xuxa, ela deve dormir toda noite com um sorriso de canto do olho. Eu te avisei. Ela não ia ter. Não, e outra, se parar pra pensar, o que, que ela ficava fazendo? Passando Monange o dia inteiro no corpo. É verdade, passando Monange. Era pra quê? Pra pele dela de reptiliano do futuro, do ET, não ressecar, não estragar. Verdade. Ah, se o Michael Jackson tivesse feito isso. Tava aqui até hoje. Nossa, hidratante Monange. Puta que pariu. Por que a gente não deu pro Monange pro Michael Jackson? Quando você vê alguém usando Monange, já sabe, ó. Se desconfie. Desconfie. É por isso que a Xuxa tá até hoje aí, ó. Here come the men and boys. Galaxy defenders. Here come the men and boys. It won't let you remain.